Já sonhei dirigindo um importado, um carro todo preto com vidro fumado, rebaixado para choque envolvente, roda liga leve brilhando mais que os dentes. BMW a marca do poçante, tem teto solar e eu no volante. 220 por hora, marcava o velocímetro, eu fui me embora. Ha, só alegria, o MD do carro só rola nostalgia. Estou cruzando a norte pela Fernandias, escutando o Jorge Ben cantando a lua é minha. Viver assim quem não quer viver, um sapato italiano, um relógio Cartier. Vou dizer, no dedo um anel de longe brilha, puro ouro, pedra safira. Por onde eu passo as mulheres me amam. Não, não é por mim, mas sim é pela grana. No olho da perversa você vê o cifrão. Quer sair com ela, vai, dinheiro na mão. Sábado passado eu tava em Ubatuba, comendo fruta, eu e as putas. Todas lindas, pique modelo, capa de revista daquele jeito. Dinheiro pra gastar, só saco de dólares do banco na Suíça e também é Nova York. Dinheiro, faz dinheiro, compra mansão, carro, iate, mulher e avião. Né não, só pra desfrutar. Né não, só pra gastar. Tô de volta de longa viagem, Espanha, Paris, Itália, Buenos Aires. No saguão, ela me aguarda, estilo hollywoodiano, traços da África. Quem te viu, quem me vê, mulher é como vinho, difícil escolher. Presença marcante por onde passo. Ei, muchacha, te gusta mi taco? Sendo assim, Deus abençoar. Agradecer, sem ter que reclamar. Ao mundo eu cheguei, mas pra curtir. Trabalhar não é, não foi pra mim. Academia e tênis, nas horas vagas. Jockey, apostas milionárias. Madrugada, sentido ao paraíso. Quem me conhece, sabe o que eu digo. Condomínio fechado, de luxo, happy hour. Isso não é tudo, a recepção é digna de rei, taça de champanhe. Como vai? Vicente também? Já é, como manda o figurino, quero relaxar, que tal uma hidro? Love story, sais e pétalas, mãos macias, massagem nas pernas. Tete a tete, jogo cerrado, ponte pelo corpo levemente perfumado. Saudade, vou ganhar a vida. Criança, à noite, quando termina. Ostentação, são minhas relíquias. Audi, Mercedes, preta, louca, novinha. Dos meus olhos, são as meninas. R1, 900, Harley, uma ninja. Minha estrela, fonte de luz. Negão que se preze, como eu tenho um Lexus. Consumo que sonho, sem exagerar. Na poesia, deixo a vida me levar. Onde chego, todos me ganham. Celebridade e o dinheiro que promove a fama. Mas aí, a flor também é nobre. Celebra a vida e enfeita a morte. Sonhar não custa nada, viver a realidade é outra parada.